lá de Fortaleza, ouvindo a gente. Fala, Novinho do Caldo. Bom dia, Nogueira, aqui é o Novinho do Caldo. Fazer especial aqui a homenagem à nossa amiga Márcia. Porque a Márcia, ela me adotou, eu adotei ela, assim como todos os ouvintes, né? Sim. Pra dar um alôzinho e falar da gente com muito carinho. E eu gostaria de dar uma pequena homenagem, oferecer uma canção especial pra ela hoje, né? Que é a canção Genival Santo, Grato a Deus, né? E a gente, eu botei pra mim que a gente tem que dar um alô pra pessoa que tá ouvindo a rádio, né? E ela do mesmo jeito também. Ela disse, eu vou botar um alô pra quem tá ouvindo a rádio também, né? Uhum. Aí eu ofereço pra ela e pra todos os ouvintes hoje, né? Tá certo. Especial pra nossa amiga Márcia. Valeu, Nogueira. Obrigado, meu querido Novinho. Sucesso. E é isso, grato a Deus, né? Muito obrigado em me dar forças pra lutar por esta vida. Sofri demais, cheguei até ser humilhado. Sem meus parentes, neste mundo abandonado, cheguei até pensar em ser um vagabundo. Mas a minha fé foi mais forte, me salvou. Lutei na vida contra tudo e contra todos, e consegui ser na vida o que eu sou. Aos meus amigos também quero agradecer, que me ajudaram a carregar a minha cruz. Me confortaram em minhas horas de tristeza, me ensinando o caminho de Jesus. Agora eu sei o que é felicidade. Agora eu tenho muita paz, tenho amor. Muito obrigado, ó meu Deus, muito obrigado. Foi a minha fé no Senhor quem me salvou. Muito obrigado, ó meu Deus, muito obrigado. Foi a minha fé no Senhor que me salvou. Aos meus amigos também quero agradecer, que me ajudaram a carregar a minha cruz. Me confortaram em minhas horas de tristeza, me ensinando o caminho de Jesus. Agora eu sei o que é felicidade. Agora eu tenho muita paz, tenho amor. Muito obrigado, ó meu Deus, muito obrigado. Foi a minha fé no Senhor quem me salvou. Muito obrigado, ó meu Deus, muito obrigado. Foi a minha fé no Senhor que me salvou. Muito bem, tá certo aí, né? O sucesso aí que você ouviu aí do Genival Santos. Olha, deixa eu mandar um abraço aqui pra Cida. É Cida, né? É a Cida ali do... onde é mesmo ali? Hein? Deixa eu falar aqui o recadinho. É a inauguração do... da mais novo local aqui para você apreciar um... degustar uma comida boa. Dia 5 de abril, a partir do meio-dia, local Poço Frio. É, nesse dia teremos música ao vivo, sorteio para os clientes e feijoada por conta da casa. Esperando por você. Pois é, né? Deixa eu dar um toque aqui. Coloca o local, mais ou menos onde é, né? Tá certo? Tá certo? Então, dizer também o nome do local, né? Nossa inauguração de quê, né? Tá certo? Então, coloca aí bem direitinho o nome do negócio que vai ser inaugurado aí. Tá bom? Tá certo? A gente tá aqui pra ajudar mesmo. Vamos lá, bota aí direitinho aí, 9h47 na cidade de Pentecoste. Meu amigo Cícero Filho, bom dia. Bom dia, meu amigo Nogueirinha. Quem fala aqui é Cícero Filho, o homem do Recanto do Vaqueiro. Passando aqui hoje, eu pedi almoço do Teixeirinha aí, viu? Qualquer um tipo de Teixeirinhas aí, beleza? Quero oferecer ao compadre Zeca, Zeca das Meninas, ao Tarzan, rei da selva, oferecer ao meu amigo Moésio, Edileuza, né? Oferecer a Patrícia, oferecer a Ednusa, a Vitória, a Vanúzia, oferecer também o meu amigo Daniel, Dona Aldenora, né? A Lu, a minha amiga Marília Brasil, enfim, oferecer a toda a galera aí, né? Todos os amigos, todos os sorroseiros. Lembra na galera, viu, que amanhã tem um grande vozão aí aqui no Recanto Vaqueiro, viu? Trazendo aí Paulo Gomes e Forró Repente, entendeu? Enfim, o Recanto Vaqueiro é assim, viu? Sempre renovando. Todo sábado faz aquele forrozão, na semana faz aquele churrasco, final de semana tem carne. Recanto Vaqueiro tá sempre na ativa, beleza, amigão? E já lembra na galera aí, viu, que já tem caravana pronta, viu? Já tem caravana pro sítio da Vovó Joia, dia 3 de maio, viu? Quem quiser ir já pode se manifestar, viu? Já tô fazendo a lista. Caravana pro sítio da Vovó Joia na Pacatuba, dia 3 de maio. Quem faz a festa lá é chapéu de couro e short swingado, beleza? Então quem quiser ir é só falar comigo que já tô fazendo a lista, beleza? Bom dia, amigão. Tá ok então, hein? Tá certo, meu irmão. Um abraço aí todo especial. Então tá aqui o nome do local aqui, o negócio que vai ser inaugurado. A nossa amiga colocou aqui, ali no Poço Frio. É o Recanto Doce Lar, Prato Cheio e Lazer. Eita, menino! Organização Cida e Tamara. Um abraço aí pra vocês e o nosso obrigado. Sucesso, boa sorte aí pra vocês, tá bom? 9h49. Eu fui o rei do baralho, homem de má intenção. Joga carta, beber canha, era minha inclinação. Quando eu sentava no jogo, sentava de prevenção. No cinto um revólver Smith, muita bala e um facão. Já pedia uma cachaça misturada com limão. Puxava o chapéu pros olhos e misturava o carvão. Roubava uma carta e duas, jogava outra no chão. Botava outra no bolso, tava feita a tapiação. Chamava atenção, e brabo eu virava a mesa, me chamavam de ladrão. Outro mais gato gritava, termine com a discussão. Seguia o jogo de novo, vergonha não tinha não. Quando amanhecia o dia, não me restava um tostão. Chegava em casa com sono, já dava outra explosão. A mulher pedindo roupa, os filhos pedindo pão, e eu não tinha pra dar. Que maldita profissão. Papai, você me acompanha pra uma apresentação. E me levou numa igreja onde reina a devoção. Me apresentou para o padre e me fez a confissão. Depois de muitos conselhos, eu chorava de emoção. Tomei a hóstia sagrada, minha santa comunhão. Daquele dia pra cá, tenho Deus no coração. Nunca mais peguei baralho, me livrei da tentação. Pois é, né, menino? Tá aí o sucesso pra você, aí do grande rei do baralho, Teixeirinha, cantando aqui no nosso programa, Momento Naftalina. E é isso aí, hein? É... Ah, tá certo. Pô, ó, o Luciano Show tá dizendo que vai cantar na inauguração do Poço, aí no Poço Frio. É, é um bar e restaurante, tá certo. Aí, viu, Cida? Olha aí o nosso amigo Luciano Show também já falando, viu? Pronto. Ah, agora sim, né? A inauguração do Recanto Doce Lar, dia 5 de abril, a partir do meio-dia, no Poço Frio. Aí nesse dia vai ter música ao vivo com Luciano Show, sorteio para os clientes, feijoada por conta da casa. Tá todo mundo esperando a gente lá, né? Tá bom, um abraço para vocês aí e obrigado pelo carinho, obrigado sempre aí pela dedicação aqui do nosso programa, tá certo? É uma honra muito grande receber você aqui no programa. Muito obrigado mesmo. Vamos lá então, hein? Você sintoniza aqui com a gente, nosso programa Momento Naftalina. É, rapaz, tá certo. Olha o nosso amigo Bodega do Maguila, rapaz, passando aqui. Olha só, mano, ele soube aqui do, né, do falecimento da Márcia. E aí está mandando aqui a sua mensagem, né? Estou pedindo aqui para ele está aqui digitando aqui comigo, né? Tem um programa de sábado aqui, 12 horas, que é Bodega do Maguila. Muito engraçado, muito bacana esse programa, que não é feito aqui no Ceará, né? São várias emissoras de rádio. E ele colocou aqui, em nome da equipe do Bodega do Maguila, deixo os meus sentimentos à família e aos amigos da Márcia, nossa ouvinte, desde que o Bodega entrou aí na 98. Tá certo então, meu amigo. Um abraço para você e obrigado pelo carinho da atenção de sempre. Tá certo? Então vamos lá. Faltando seis minutinhos para a gente terminar aqui o primeiro bloco do programa. E você já se preparando, porque, claro, evidente, que o programa continua após o programa do padre, né? Daqui a pouquinho tem um padre. Vamos lá, solta a próxima música aí, maestro. Essa música é simplesmente demais. Eu nunca mais vou te esquecer. Moacir Franco. Coração que dei, tivesse ainda ilusão, nem sei. Coragem pra recomeçar no amor. Pois amor assim só agora é vida sem razão. Porque tentando orar eu só rezei você. A sua ausência mais e mais me invade. Pediu amor e devolveu saudade. Sem razão, porque tentando orar, eu só rezei você. A sua ausência mais e mais me invade. Pediu amor e devolveu saudade. Eu nunca mais vou te E é isso aí, minha gente, ao finalzinho aqui do primeiro bloco aqui do nosso programa. Na sequência você fica agora com o programa Experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti. E a gente volta às 11 horas, dando continuidade ao nosso programa. Nossa FM 98,7, direção-geral Dr. Ivone de Moura e o programa na comunicação Produção Total Nogueira Filho. Agradecendo demais, lembrando toda a programação aqui do nosso programa é dedicada à nossa querida irmã Márcia, que agora pela madrugada fez a sua partida para a eternidade, viu, minha gente? Tchau, minha gente, um beijo no coração, até daqui a pouquinho. Você sintoniza ZYS 859 em 98,7 MHz FM. Uma emissora da Associação dos Moradores do Bairro da 15 de Novembro. Direção-geral, doutora Ivoneide Moura. Coordenação, Nogueira Filho. Transmitindo de Pentecoste, Ceará. A partir de agora, está no ar o programa Experiência de Deus, com Padre Reginaldo Manzotti. Transmitido para todas as plataformas digitais ao vivo pela Rádio Evangelizar em Curitiba, no Paraná. Toca-me, Jesus. Envia teu Espírito de luz. Toca-me, Senhor, e renova minha vida em teu amor. Toca-me, Jesus, do teu sangue. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos filhos e filhas, é sexta-feira, é misericórdia divina. Nós estamos juntos para dizer: Senhor, Jesus misericordioso, eu confio em vós. Misericórdia divina que brota do seio do Pai, eu espero em vós. Nós estamos na novena da Santa Cruz, quinto dia, na tua cruz eu coloco a minha cruz. E para quem está fazendo o cordão comigo, hoje nós estamos no 23º nozinho do cordão de São José. Aquela intenção que nós começamos lá atrás, há 23 dias, que pode ser sua intenção da quaresma, que você não mudou, né? Eu não mudei, continuo com as minhas 7 intenções e vou levar também para a Semana Santa. Filhos amados, povo querido de Deus, quero saudar a todos. Meu primeiro amor, quero saudar a quem acompanha pela Rádio Evangelizar, de onde tudo começa, as rádios irmãs, cujos nomes cito neste momento. Rádio A Nossa FM 98,7 de Pentecoste, Ceará. Que nos acompanhe pela TV Evangelizar, sinal digital em todo o país, em várias cidades, canal aberto. Pelo YouTube, Padre Manzotti Oficial. Você já se inscreveu no YouTube Padre Manzotti? Você sabe que sempre tem novidades, inclusive agora. Você está com medo de confessar? Eu te ajudo. Um material muito próprio para quem vai passar pela confissão, seja a hoje, seja esta semana, Semana Santa, ou é um material atemporal. Você está com medo de confessar? Eu te ajudo. Num roteiro, numa reflexão, numa meditação. Também saúdo a todos pelo aplicativo da Associação Evangelizar é Preciso e todas as plataformas digitais. Amado povo de Deus, vamos juntos, também colocando, pois é amanhã, o segundo Evangelizar é Preciso, Rio de Janeiro, e já rezando pelos frutos do Evangelizar. Parte da equipe já está lá, outras já viajaram de manhã, eu irei à tarde, e juntos vamos pedir, os frutos sejam de conversão. Vamos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E eu lhe pergunto, o que mereceu Jesus para tantas vezes tentarem matá-lo, até por fim o fazerem? Mas hoje o tomam por um pecador público, pegam pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: por ordem do Pai, mostrei-vos muitas boas obras, por quais delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois vossos deuses. Ora, ninguém pode anular a escritura, se a lei chama deuses as pessoas aos quais digo que sou filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo. Se não faço as obras de meu Pai, não acrediteis em mim, mas se eu as faço, mesmo não acreditais em mim, acreditai em minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuraram prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para um lugar onde João tinha batizado e permaneceu ali. Muitos foram ter com eles e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito desse homem é verdade. E muitos acreditaram nele. Por que queriam apedrejar Jesus? Por blasfêmia. Ora, mas e as obras que ele fez? Curou os cegos, curou leprosos, ressuscitou mortos, ensinou a perdoar, a rezar pelos inimigos. Estas obras provinham do Pai. Senhor, pelas pedras que carrego e pela minha incredulidade, pela minha tibieza, pela minha frivolidade, o quanto eu desdenho ignoro e me fecho à tua graça. Jesus, eu quero te pedir neste momento, quero rezar e pedir, Senhor, que eu creia que tu és realmente o Filho de Deus, verdadeiramente o Messias. E é importante, Senhor, não proclamar isso em palavras, mas ter isto dentro de mim como uma certeza inegociável, uma fé inabalável, porque vou passar pela Semana Santa e o verei desfigurado. Mas se eu, antes de tudo, proclamar como o Senhor, entenderei o sentido da crucificação, da morte, entenderei o sacrifício na cruz. Por isso, Jesus, é pelo teu nome que nós acreditamos em grandes milagres e curas. Sim, curas físicas, mas não são só as curas físicas que Jesus quer que peçamos. A cura de nossos corações, a cura de nossa vida, a cura de nossa fé. Cante uma nova canção, igreja. E vamos juntos pedir esse Espírito Santo, uma nova, uma renovada unção. Filho, você está rezando por quem? Neste cordão de São José, se a graça ainda não recebeu, não desista, não desista. Não cometa o erro de nadar, nadar e desistir na praia. Continue rezando. Ainda estamos na quaresma, ainda temos a Semana Santa. Peça com fé. Jesus, eu te peço essa graça não porque a mereço, mas pelo teu ato de amor redentor na cruz. Senhor, eu te peço e suplico pelos que estão doentes, abatidos, atribulados, pelos que estão enfermos, pelos que estão definhando na vida, te peço, Senhor, por aqueles que estão saindo em viagem, te peço pelos que estão organizando o segundo evangelizar, é preciso, eu te peço humildemente, Senhor, aqueles que já estão montando estrutura, estão passando som, peço pela renovação carismática católica do Rio de Janeiro, nossa grande parceira, e citando Cláudio, quero citar todos da renovação carismática. E peço, Senhor, que todos os que lá estiverem possam sair fortalecidos, restabelecidos na sua fé, principalmente fortalecidos na fé. Misericórdia divina, que brota do seio do Pai, eu confio, eu espero em vós. Eu vou para o intervalo, eu volto já. Volte comigo. Não quebre essa novena, não. Não quebre esse cordão de São José, não. Voltamos já. Você está sintonizado na rádio que faz parte da família Evangelizar. 98. Uma das rádios irmãs que transmite programas do Padre Reginaldo Manzotti. Apoio Cultural. Mercadinho Gelvan. Onde você se sente bem. Lá você encontra frios, laticínios, frango abatidos, frutas, verduras, cereais, água mineral, gelo cristal, recarga Tim Claro. Com entrega a domicílio. 3352-2353 ou 9147-1884. Agradecendo ao Gelvan Orliene Alexandre. Na Avenida José de Borba Vasconcelos. Cada botão conta uma história e a linha que costura sempre leva carinho. Na Lena Aviamentos, o que você cria ganha mais vida. Tem de tudo para quem ama costurar, reformar ou criar roupas. Você também encontra artigos religiosos, textos, imagens, bíblias e muito mais. Além de um bazar completo de peças femininas de segunda mão, em ótimo estado e com preço que cabe no seu bolso. Venha nos visitar na rua Padre Simval Facundo, 1767, na Pista Nova. Lena Aviamentos, cuidado em cada ponto. Contato 859.